3 horas da manhã, o Senhor me falava sobre uma fonte que jorra. A fonte que jorra é o Espírito Santo de Deus. Tu és meu Deus. Eu te louvarei, eu te louvarei.